coisinha do pai. É, ô coisinha tão bonitinha do pai. Ô coisinha tão bonitinha do pai. Ô coisinha tão bonitinha do pai. Ô coisinha tão bonitinha do pai. Você vale ouro, todo meu tesouro. Tão formosa da cabeça aos pés. Vou lhe amando, lhe adorando. Digo mais uma vez. Coisinha tão bonitinha do pai.